Isso é Despacinho, bebê. Sou na maldade. Abriu umas caminhadas com chave de ouro. Eu vou ser um dos favelados que vai conquistar o mundo. Você pra minha mãe, motivo de tanto orgulho. Vou ostentar de janeiro a janeiro. Você é a chave que abre a sua mente. Você é a moda que inspira tanta gente. Você faz patricinhas da paixão de ficção. Você faz a letina, a pegada de um vilão. Você é o guia de uma forte panameira. Você é representante de toda a rochadeira. Você pra concorrência um diamante intocado. Você pros criticantes a explosão inexplicável. Você é o sorriso, eu vou ser a tristeza. Eu vim na forma de um progresso no verso com gentileza. Você é um dos favelados que vai conquistar o mundo. Você pra minha mãe, motivo de tanto orgulho. Abriu umas caminhadas com chave de ouro. Cansamos de usar grife, nós voltou pra Oakley. Malandro, põe pé no freio pro gás pra passar. Que as naves é futurista, porta Range Rover Evoque. Abriu umas caminhadas com chave de ouro. Cansamos de usar grife, nós voltou pra Oakley. Malandro, põe pé no freio pro gás pra passar. Que as naves é futurista, porta Range Rover Evoque. Tanta gente, você faz patricinhas, a paixão de ficção. Você faz a alequina, a pegada de um vilão. Você é o guia de uma Porsche panameira. Você é representante de toda a rochadeira. Você pra concorrência um diamante intocado. Você pros criticantes a explosão inexplicável. Você é o sorriso, eu vou ser a tristeza. Eu vim na forma de um progresso no verso com gentileza. Você é dos favelados que vai conquistar o mundo. Você pra minha mãe, motivo de tanto orgulho. Abriu umas caminhadas com chave de ouro. Chamo de usar bife, nós voltou pra Oakley. Malandro, põe pé no freio pro gás pra passar. Que as naves é futurista, porta Range Rover. Abriu umas caminhadas com chave